está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, e vamos ficar até as 3 horas. Olá, galera. Eu sou Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Tudo certo. Tudo pronto para Páscoa, povo? Pois é. Já compraram chocolates e afins? Não, tô esperando ganhar aqui de vocês. Ah, então tá. É, depois a gente vê. Também tô esperando ganhar, enfim. Pois é, vamos trocar aí. E você, não olha pra mim não, Lisa. Ih, nossa senhora. Ai, Gustavo. Isso aí vai render. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema do programa de hoje? Pois é, o tema do programa de hoje fala de uma coisa bem interessante, afinidade, é o que nós temos aqui, todos aqui na mesa, graças a Deus. Isso mesmo. A participação de perguntas feita pelos jovens da Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, Comerj. No jogo rápido, temos a entrevista com o médico e sanitarista José Corsino sobre como podemos atuar no combate à dengue. Com certeza, tema super atual. E ficou muito interessante, viu? Isso mesmo. E é claro, hoje é dia 21 de abril, feriado, né? Feriado de Tiradentes. Uhum. Mas temos também alguns outros fatos relevantes. Não é mesmo, Lízia? Com certeza, gente. Então, dia 21 de abril é o dia do metalúrgico, ou seja, aquele que trabalha na metalurgia, exercendo atividades que compreendem a extração e manipulação dos metais. Se voltarmos no tempo, veremos que as atividades metalúrgicas remontam a 6 mil anos atrás, no Oriente Médio, quando o cobre e a prata eram martelados e neles se faziam pequenos utensílios domésticos. Hoje, a maior parte da produção metalúrgica provém das grandes indústrias. A metalurgia é um dos expoentes econômicos do Brasil, principalmente no campo da siderurgia, com destaque para a produção de aço bruto. Isso mesmo. E em 21 de abril de 1926, nascia a rainha Elizabeth II, ou Isabel II do Reino Unido. Nascia em Londres, o seu nome completo é Elizabeth Alexandra Mary. Ela é a atual monarca e chefe do Estado do Reino da Grã-Bretanha e também Irlanda do Norte, bem como rainha de Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilha Salomão e Tuvalu. Muitos países ainda, né? Verdade. Que compõem o Reino Unido. A rainha também chefe da comunidade britânica, governante suprema da Igreja Anglicana, comandante-chefe das Forças Armadas do Reino Unido e Lady Man. Ela reina com esses títulos desde a morte de seu pai, o rei Jorge VI, em 6 de fevereiro de 1952. Atualmente, é a chefe de Estado que está no poder há mais tempo na Europa, nas Américas, na África e na Oceania, sendo a segunda no mundo. E atualmente é a mais velha monarca britânica de todos os tempos. E no dia 21 de abril de 1946, a primeira obra do célebre escritor Guimarães Rosa, intitulada Sagarana, era lançada. O livro traz 9 contos, nos quais o universo do sertão, com seus vaqueiros e jagunços, surge no estilo marcante que o escritor iria aprofundar em textos posteriores. Os contos começaram a ser escritos em 1937 e até o lançamento definitivo, a obra foi reduzida de 500 para 300 páginas. Nesse processo, o autor filtrou o que havia de melhor no texto, utilizando em seu peculiar processo de invenção de palavras o hibridismo, que consiste na formação de palavras pela junção de radicais de línguas diferentes. O título do livro é composto dessa forma. Saga, radical de origem germânica, quer dizer canto heróico. Hana, na língua indígena, significa espécie de. Entre os contos que escreve em Sagarana, merece destaque especial A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Tido pela crítica como um dos mais importantes contos de nossa literatura, ele condensa os vários temas presentes no livro: o sertão, o povo, a jagunçagem, a religiosidade e o amor. E é claro, como no próximo domingo, dia 24 de abril, dia da reprise deste programa, comemoraremos a Páscoa. Não podemos deixar de lembrar o significado dessa importante data. É, do hebreu, Pesach, Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. É a maior festa do cristianismo e, naturalmente, de todos os cristãos, pois nela se comemora a passagem de Cristo neste mundo para o Pai, da morte para a vida, das trevas para a luz. Considerada essencialmente a festa da libertação, a Páscoa é uma das festas móveis do nosso calendário, vinda logo após a Quaresma e culminando na vigilância pascal, na vigília pascal. Entre os seus símbolos encontra-se o ovo de Páscoa, escolhido por estar intimamente ligado ao nascimento e à própria existência da vida. Bom, lembrando que hoje o nosso programa é excepcionalmente gravado, não é? Estamos sempre com você, todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E no caso gravado em função do feriado de 21 de abril. E também por isso, você que quer falar com a gente hoje não poderá contar com o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Não há atendimento ao ouvinte através do telefone. Mas os outros meios de contato continuam firmes e fortes, não é isso, Gustavo? Exatamente. Você tem aí o site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br e também o e-mail, o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que espaço sem cedilha. Então, tem também o fax, que é o 33861444. E também a carta. Escreva para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21 920 000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos aí ao nosso quiz, o quiz dessa semana. A nossa pergunta da semana é: a frase "o espírita é reconhecido pelo esforço que faz para sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal" pertence a qual autor? Alternativa A, Joana de Ângeles. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Allan Kardec? Tchan, tchan, tchan, tchan. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, até a próxima segunda-feira, dia 25 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou você também pode mandá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que hoje, mais uma vez, né, não haverá atendimento por telefone. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E lembramos que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participa, viu? Isso aí! O que rola por aí? A Congregação Espírita Oswaldo Cruz está convidando jovens para participar da sua mocidade, que ocorre todos os sábados, às 15h. A Congregação Espírita Oswaldo Cruz fica na Avenida Nova York, 274, em Bom Sucesso. O Grupo Espírita Anália Franco convida jovens para participar de sua mocidade, que ocorre todos os sábados entre 9h30 e 11h30 da manhã. O Grupo Espírita Anália Franco fica na Estrada Padre Roser, número 531, na Vila da Penha. O Sérgio está com o projeto Jovens Seareiros, com o objetivo de aperfeiçoar a formação continuada do trabalhador do movimento espírita no Estado. Nele podem participar jovens que possuam 10 ou mais anos de Comerge. O projeto Jovens Seareiros ocorre no dia 30 de abril, sábado, das 9 da manhã às 4 e meia da tarde, no Sérgio, que fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro, e os interessados em participar devem se inscrever junto à coordenação do seu polo de Comerge até o dia 25 de abril. O Grupo Espírita Casa do Caminho está convidando jovens de todas as idades para participar da sua campanha do quilo. Para participar é bem simples, basta levar um quilo de alimento não perecível sempre que for à instituição. O Centro Espírita Casa do Caminho fica na Travessa da Confiança 91, na Vila da Penha. Mais informações pelo telefone 3013-7492, pelo blog casadocaminhovilladapenha.blogspot.com ou ainda através do e-mail gecasadocaminho@gmail.com. A Sociedade Espírita Jorge está oferecendo aulas de informática a adolescentes e adultos socialmente carentes. As aulas são ministradas por professores voluntários. A Sociedade Espírita Jorge fica na Rua Luiz Barbosa, número 36, em Vila Isabel. Mais informações através do site www.sej.org.br/assistência. O Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança está convidando jovens para participar de sua juventude. Podem participar do grupo jovens entre 12 e 21 anos. As reuniões ocorrem na sexta-feira, às 8 da noite, na Rua São Manuel, número 12, em Botafogo. Para outras informações, ligue 2244-2272 ou entre em contato através do e-mail atendimento.ceac@ceac.org.br. Jogo Rápido. Espaço Jovem. No Jogo Rápido de hoje, vamos saber como fazer para evitar a dengue e seus tratamentos, conversando com o clínico geral e sanitarista, Dr. José Corsino. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao programa Espaço Jovem. Boa tarde. É um prazer falar para todos os ouvintes desse seu programa, dessa emissora. Obrigada, então, doutor. Vamos começar, então, bem básico, doutor Corsino. O que é? Nos explique, por favor, o que é a dengue. A dengue é uma doença infecciosa transmitida por um vírus, quer dizer, uma virose. E no nosso, na nossa terra aqui, no Brasil, o principal vetor, ou seja, o transmissor, é o Aedes aegypti. Agora, existem vários tipos de Aedes, mas o importante para nós aqui é o Aedes aegypti, que é um mosquito de hábitos urbanos e originário do Egito, como diz o próprio nome. Doutor, quais os tipos e sintomas da dengue? Bom, os sintomas da dengue é febre aguda, quer dizer, aguda é a febre com início repentino, permanecendo de 5 a 7 dias. Provoca uma dor de cabeça intensa, principalmente atrás dos olhos, dores articulares, quer dizer, nas juntas, e dores musculares, que podem ser seguidas de erupção pelo corpo 3 a 4 dias após. É uma coisa que, em relação assim, os tipos de dengue, Nós temos 4 tipos de sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Agora, o que que acontece? Clinicamente, ou seja, no doente, tanto faz ele ser portador do 1, 2, 3 e 4, que a sintomatologia é a mesma. Uhum. Quer dizer, clinicamente, os sintomas são os mesmos para os 4 tipos de dengue. Agora, é bom fazer uma diferenciação, eu gosto sempre de falar, que falam dengue hemorrágica, mas a dengue hemorrágica não é um tipo especial de dengue. É um agravamento de qualquer um desses 4 tipos, entendeu? Sim, sim. Não é um tipo especial. Um agravamento do tipo 1 pode chegar a dengue hemorrágica. Um agravamento do tipo 2 pode chegar a dengue hemorrágica e assim sucessivamente. não é um tipo diferente de vírus. Sim. É o mesmo vírus, porém com agravamento da doença. Doutor, apenas através do mosquito que pode ser transmitida a dengue? É, aliás, é bem do mosquito, é da mosquita. Porque quem transporta o vírus e infecta o humano é a fêmea. O macho não faz. É a fêmea que transmite o vírus da dengue. Como paga pelo sangue que ela nos chupa, nos deixa de presente um vírus. Agora, ela é de hábito diurno, principalmente na parte da manhã e ao cair da tarde. Ele não é de hábito noturno, é um mosquito de hábito diurno. Às vezes as pessoas, né, realmente não têm essa noção, né? É, doutor, o que seria o tipo 4? Nós vem comentando por aí, mas o que seria isso? Não, o tipo... Está muito badalado o tipo 4. Pois é. Por quê? Porque ele não existia aqui entre nós. Entendeu? Uhum. Como não existia, ninguém entrava em contato com esse tipo. Então todo mundo não tinha imunidade nenhuma contra ele. Então, porque os outros tipos, como já existem aqui, sempre as pessoas desenvolvem uma imunidade pelo contato com ele. Agora não tem contato com o tipo 4, todo mundo é altamente suscetível ao tipo 4. Por isso que falam muito no perigo da introdução do tipo 4, entendeu? O problema é o problema de imunidade. Doutor, quais os tratamentos disponíveis para a dengue? E o que fazer para evitar o agravamento dela? Primeira coisa para evitar o agravamento é um bom diagnóstico médico. E o diagnóstico médico da dengue, em princípio, é eminentemente clínico, não é laboratorial. Por que que eu digo isso? Porque a pessoa tem uma febre, tem uma qualquer coisa, dor de cabeça, vai um serviço de saúde, ou seja, um consultório ou um posto, o doutor lá pede um exame de sangue. O que que vai acontecer? Esse exame de sangue vem normal. Por quê? Porque somente a partir do quarto ou quinto dia que vai haver uma repercussão no sangue. Há uma queda de plaquetas e uma queda também de leucócitos a partir do quarto e quinto dia. Então, muitas vezes, a pessoa vai ao serviço de saúde, faz o exame de sangue, dá normal. Então, o doutor fala, não, isso aí não é dengue, pode ir para casa tranquilo. 3 ou 4 dias depois, a pessoa vai a óbito. Por quê? Faltou o diagnóstico clínico, porque o diagnóstico, a priori, é eminentemente clínico. O doutor tem que investigar, conversar, apalpar o paciente, coisa que, infelizmente, hoje nós sabemos que é muito pouco feito esse procedimento. Não está acontecendo, né? Então, o que que acontece? Diagnosticou clinicamente, introduz o tratamento, tá? À base de antitérmicos, que não tenham ácido acetil salicílico, que seja dipirona ou então paracetamol, e encher a pessoa de água. Água, água, água. Água é a base de todo o tratamento. Hidratação mesmo. Então, devemos evitar também, né, o tratamento, né, a própria pessoa se tratar, né, eu acho que não, isso, né? Isso aí deve ser evitado por qualquer tipo de doença. Sim, né? Porque tem muita gente fazendo bobagem aí. Porque muitas vezes, até procurando um tratamento médico, a coisa não sai bem feita, agora você imagina quando a própria pessoa se propõe a se tratar. Doutor, só para finalizar, como reconhecer um foco de dengue, né, para a gente poder, né, reconhecer e combater? E deixe também para um contato para quem precisar de mais informações, por favor. O foco de dengue, qualquer repositório de água é um foco de dengue. Desde uma tampinha de garrafa, que fique virado para cima, que deposite água, até uma bela piscina olímpica, são focos de dengue. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com isso, no quintal da sua casa, não deixar a garrafa com a boca para cima para não encher de água, não deixar pneus velhos. Quer dizer, cada um tem que fazer profilaxia na sua casa. Se todo mundo fizer isso, a coisa funciona, porque o mosquito é alado. Não adianta nada você fazer na sua e o vizinho não fazer na dele, porque o mosquito voa. Então, ele sai picando pessoas. E tem o seguinte: a fêmea tem capacidade de infectar 300 pessoas num dia. Nossa. Se você fizer uma progressão do que isso pode acontecer, você vê que a coisa é muito séria. É enorme. Doutor, deixa só um contato para, né, caso alguém tenha mais... Eu gostaria de dar uma receitinha, que é do repelente, que é usado pelos pescadores. Uhum. Eu indico isso, ensino as pessoas, e até agora, pelo menos, todas as pessoas que eu sei que estão usando esse repelente, ninguém na família contraiu a dengue. Sim. E é coisa simples. É 1 litro de álcool, 20 gramas de cravo da Índia, um vidro, ou seja, 200 ml de óleo de nenê. Aquele óleo que passa na pele de neném pode ser o óleo Johnson, mistura e de manhã e à noite agita, quer dizer, não vai ser no litro, aí passa por um vidro menor, pinga 2 gotas no braço, nos 2 braços e nas 2 pernas, das 2 coxas e espalha de manhã e à noite. É um repelente para todo tipo de mosquito, é o que os pescadores utilizam para mosquitos. Serve também como repelente para o Aedes aegypti. Crianças e adultos? Crianças e adultos. Não tem idade. Até o neném que está mamando pode usar isso. Tá. Aí outra coisa. Quem tem a sua planta em casa, que não quer desfazer e que a planta necessite água, ela não quer abrir mão disso, coloque nessa água que fica na planta borra de café. É aquele café... Quando passa o café no coador, fica aquela borra. É o que sobra, né? 2 colheres de sopa e meio copo d'água, mistura e mistura aquilo na água que está na planta. Sim. E ela repele o mosquito também. Então, deixa só o seu contato, doutor, que aí quem tiver mais dúvida, né, vai, né, através desse contato, vai falar com o senhor, por favor. Não, pode ligar para o meu celular, 9991-7649. Ou então para o meu e-mail, jcorsino@globo.com. Eu responderei. Espero, né, que seja de proveito para todos nós. E muito obrigado e até a próxima vez, doutor. Tá bom, obrigado. Um abraço. Tarde, fica com Deus. Obrigado, tchau. Doutor. Tenha uma boa tarde. Tá, tchau. Espaço Jovem. E hoje o tema do Espaço Jovem, claro, é um tema super especial, né? Vamos falar sobre algo que, muito embora não nos demos conta, né, faz parte da vida de todos nós. Vamos falar sobre afinidade. E para tanto recebemos com muita honra o Sander Rezende, ele que é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. Sander, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Boa tarde, Marcos, Gustavo e Lízia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do programa Espaço Jovem. É verdade. Sander, claro, é da casa. Com quem a gente tem a honra de conviver no dia a dia. O Sander também, né, é um funcionário aqui da rádio. E a gente tem a grande alegria. E a gente tem a alegria de conviver com o Sander todos os dias. E eu queria te perguntar, para começar, né, dentro desse caráter bem didático que o programa tem, como é que a gente pode definir, Sander, o que é afinidade? Bom, uma definição importante que eu procurei ver foi no livro, no dicionário Aurélio. Sim. Entre outras definições tem semelhança e coincidência de gostos. Então a afinidade nada mais é do que uma atração magnética entre 2 ou mais espíritos que pensam da mesma forma. Na lei espiritual, os afins se atraem. Na lei da física, os opostos se atraem. Uhum. Então a afinidade nada mais é do que a atração entre 2 ou mais espíritos. Maravilha. Sander, a afinidade é o mesmo que simpatia? Bom, não necessariamente. Na afinidade, existe uma forte atração entre 2 ou mais espíritos, em sentimentos e atos, tanto para o bem quanto para o mal, que pode ser duradouro ou não. Já na simpatia, eu peguei uma definição do livro Espiritismo de A a Z. Eu fiz uma síntese da definição que ficou belíssima aí. Ficou muito mais bonito, inclusive, do que se fosse com as minhas próprias palavras. Certo. Então, simpatia é a permuta de afeição sincera, profunda e permanente entre 2 almas. É a afinidade de ideias, sentimentos e ideais, de almas que se atraem e se combinam. Há uma alegria interior de depositar confiança na criatura eleita de seu coração, Simpatia é o resultado da afeição trabalhada nos milênios. A simpatia constrói o amor-amizade, que é o alicerce de toda união sincera. É, daria para estabelecer rapidamente algum tipo de hierarquia? Ou seja, a afinidade seria mais forte do que a simpatia? Ou não? Daria para estabelecer algum tipo não, de... Não, porque a afinidade pode durar muito tempo ou não. Sim. E no momento que a gente pensa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente atrai espírito dessa natureza. Sim. No momento que a gente muda de pensamento, a gente já muda a atração. Já na simpatia, não. É uma conquista entre dois espíritos ou mais que vão passando através dos milênios e fica uma coisa como o chamado almas gêmeas. Há uma simpatia profunda mesmo nas almas que pensam dessa forma. Perfeito. É interessante, né? É, por que temos afinidade com certas pessoas e outras não? Essa é uma boa pergunta. Por que que a gente cruza com alguém e diz, ah, isso aí eu não vou não? Enquanto que outros, com outros, ah, de cara, há aquela empatia. Isso acontece todos os dias, todos os momentos. Se a gente parar para pensar, quase que várias, muitas vezes por dia. É. Sim. A afinidade é semelhança de pensamentos e atos. Nós buscamos sempre aquelas pessoas que pensam parecido conosco, que tem os mesmos gostos em todos os segmentos da sociedade, seja na religião, na política, nos esportes, no trabalho e assim por diante. Sim. Então a gente vai sempre buscando... A gente sempre tem um grupo de afinidade, né? Sempre tem. No fundo. Em todos os segmentos a gente sempre tem. Aqui na rádio mesmo a gente tem pessoas que se afinizam mais. Em qualquer mais, lugar. Setores, é. Isso é normal e não tem nada contrário à doutrina espírita. Nada não. De errado, uhum. Né? Falando até em doutrina espírita, Sander, você já me deu o gancho para perguntar o que a gente pode encontrar na doutrina a respeito desse tema, da afinidade. Qual é a visão espírita sobre isso? A afinidade, essa resposta, inclusive, eu pesquisei no livro da Codificação e outras obras subsidiárias para ter uma base maior. Sim. E mais uma vez no livro Espiritismo de A a Z, eu encontrei uma definição apropriada para o tema e para a questão. Então eu peguei e fiz também uma síntese bem resumida para a gente poder entender legal. A afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. A afinidade nos remete à sintonia, que é uma associação de interesses, harmonia, compreensão ou equivalência. É, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. É a atração magnética mesmo que une, que faz com que a gente tenha essa afinidade profunda e com certos espíritos. E ela possa, né, enfim, se estabelecer, né? Perfeito. Podemos ter afinidade com espíritos desencarnados? Se sim, como seria isso? Essa pergunta é interessante, já me fizeram perguntas parecidas na mocidade e é bem interessante mesmo. Bom, como disse Paulo de Tarso, existe uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Isso aí é uma frase bem conhecida. Uhum. E bem então, atual, né? Bem verdadeira. E vai continuar. Impressionantemente. Toda vez que emitimos um pensamento, atraímos para perto de nós espíritos que se afinizam com estes pensamentos. Portanto, se pensamos em coisas ruins, viciosas, ou que possam prejudicar outras pessoas, nos vinculamos com entidades que tenham essas mesmas ideias, da mesma forma. Quando pensamos no bem e em coisas boas, quando oramos e elevamos o nosso pensamento a Deus, atraímos os bons espíritos. Então, a forma de se atrair, de se afinizar com espíritos desencarnados é através do pensamento. Claro. O pensamento é tudo na vida do espírito. O espírito se comunica através do pensamento. Se pensamos em coisas boas, atraímos bons espíritos. Se pensamos em coisas ruins, atraímos espíritos da mesma afinidade. Claro. É, Sander, por que temos afinidade para determinadas atividades e não para outras? Por exemplo, tenho afinidade para a leitura e escrever, e não tenho para a matemática. E é bem comum isso, né? Com certeza. Não só nesses exemplos que você deu, mas também na própria doutrina espírita. A gente tem, às vezes, certas facilidades. Eu, por exemplo, leio algumas coisas e tenho umas... Parece que eu estou relembrando. Uhum. E tem outras que, por mais que a gente lê, a gente não consegue aprender a entender. Sim. Quando gostamos de uma atividade, pode ser que em outras existências já tenhamos trabalhado ou estudado, nos afinizando com aquela matéria ou tipo de trabalho. Sim. Quando temos dificuldades em determinado assunto, talvez possa ser a primeira vez que estamos tendo contato com aquela atividade. Aí, às vezes, a dificuldade que temos. A gente nunca estudou aquilo em existência nenhuma. Passamos a estudar na escola, isso é normal. Sim. Eu tinha mais facilidade com matemática e muita dificuldade com português. Muita dificuldade com português. Até hoje eu tenho essa dificuldade, mais facilidade com matemática. Mas pode ser que em outras vidas eu já tenha sido matemático. Já para mim era o contrário. Matemática era um desastre. E o normal era matemática. Matemática, exatas, né? É, enfim, a dificuldade era grande. Já na área de humanas, eu sempre já eu não só me saía bem, mas eu gostava de me aprofundar sobre aquilo. Isso tem a ver com o que você disse. E hoje eu já prefiro história. Pois é. Coisas históricas, talvez pelo estudo do espiritismo. Ah, sim. Você vê como é que as coisas, como é que as coisas mudam. É, pra gente fechar rapidamente, Sander, nossa conduta, claro, atrai espíritos afins, sejam eles bons ou não. Se eu tenho um comportamento negativo, que obviamente vai atrair espíritos de uma vibração mais ou menos semelhante, o que, que eu posso fazer para reverter esse quadro? Interessante pergunta. Então, fazer o bem, orar e vigiar são as orientações dos bons espíritos. Trabalhar o conhecimento de si mesmo para identificar os vícios, as dificuldades que temos. Sim. Trabalhando esses vícios, nos tornando pessoas melhores. Então, a conhecereis a verdadeira espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não vou dizer quem foi que falou a frase, porque é a pergunta do Kish, mas a gente tem atenção, que domar as nossas más tendências. E para domar as más tendências, a gente tem que conhecer essas tendências. É verdade. E a gente está conversando com o Sander Rezende sobre o tema afinidade, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Acesse o site da Rádio Rio de Janeiro na internet, www.radioriodejaneiro.am.br. Além de conferir todos os detalhes sobre o que é a emissora, a sua programação, enfim, todas essas informações, você, claro, acompanha a programação da rádio em tempo real, online, 24 horas por dia, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E se você acessar o link Programação e o sublink Espaço Jovem, você tem lá o nosso cantinho, você tem lá a nossa página, na qual existem todas as informações sobre o programa, dicas, curiosidades, notícias, enfim, vale a pena você conferir. Então, repetindo o endereço, www.radioriodejaneiro.am.br, ok? E é claro, como jovem espírita não vive de brisa, né? Apesar de ser um feriado, né? Claro, todo mundo descansando, mas ao mesmo tempo todo mundo atento no que está acontecendo no mercado de trabalho, informações em geral, serviço. É hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o quê, Gustavo? Bom, nós temos aqui a nota sobre o pré-vestibular comunitário da Tijuca, né? Que está recrutando professores para atuarem no projeto como voluntários. Os interessados em ajudar devem comparecer às quartas e quintas-feiras, no horário de 6 da tarde às 8 da noite. O projeto é realizado no campus 3 do Cefet, na rua General Canabarro, 552, no Maracanã, em frente ao prédio da Petrobras. Para mais informações, ligue para 8578-0631 ou 9526-4767. Lízia? O Ministério da Educação, MEC, disponibiliza na internet uma biblioteca digital gratuita. Lá podem ser encontrados diversas obras culturais, como pinturas, livros, músicas em MP3, vídeos, historinhas infantis e muito mais. Para visitar a biblioteca, basta acessar o site www.dominiopublico.gov.br. Vale a pena conferir esse site, tem muito material de pesquisa, de conhecimentos em geral, que pode ser acessado gratuitamente através desse site. E falando em site, falando em internet, já está também disponível aos cidadãos o serviço de cartório eletrônico. Através do site cartório24horas.com.br, O cidadão pode requisitar qualquer cópia de documento durante qualquer horário do dia, já que o serviço, obviamente, funciona 24 horas. Para requisitar o serviço, é necessário imprimir um boleto bancário e depois aguardar a chegada do documento pelo correio mediante, né, o pagamento da referida taxa. Então, repetindo, cartório24horas.com.br, uma belíssima mão na roda, né, online, para você que depende de algum serviço de cartório. E, é claro, um momento, né, que muita gente aguarda, né, Lízia? Os aniversariantes da semana... Quem são? Quero repetir aqui, né, o beijo para minha mãe Deise Fernandes, que aniversariou dia 18. Beijo, mamãe. Fica com Deus, né? Boa sorte. Para o seu Djalma Santos, que foi no dia 16, né? E no dia 25, Gotardo José de Miranda. Sim, no caso é conselheiro. Ah, conselheiro, sim. Aqui da fundação. E no dia 27, a Luísa Guigino também, né? Conselheira também, né? Também. Então, também. Um beijo para todos vocês, viu? Isso aí, parabéns a todo mundo. Parabéns a todos que aniversariam no dia de hoje, 21 de abril, isso. Também no dia 24, no dia da nossa reprise. E, é claro, nosso muito obrigado pelas inúmeras participações e manifestações de carinho feitas por todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem. Continuem participando, ok? Quiz. Bom, e vamos à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é... A frase "o espírita é reconhecido pelo esforço que faz para sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal" pertence a qual autor? Alternativa A, Joana de Ângeles. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Allan Kardec. Responda então a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C. Até a próxima segunda-feira, dia 25 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou então você faz isso através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E quero lembrar que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado no programa da próxima semana. Vamos lá, participando, gente. Isso aí. Estamos de volta com o Sander Rezende, ele que é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. E é claro, como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Sander, você pode passar para a gente os contatos do centro para quem queira mais informações sobre a instituição? Bom, o Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz localiza-se na Rua Netuno, 197, Centro de Mesquita. Telefone 2696-7790. E a mocidade, a reunião da mocidade, é sempre aos sábados, das 5 da tarde às 7 da noite. É só chegar, né? Só ir lá. Então tá bom. Dando sequência agora às perguntas, temos material recolhido na Comerge, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Material recolhido nos polos 8 e 18 pela Lízia e pela Márcia. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os jovens que participaram, né, que mandaram suas perguntas para a gente. E nós começamos com a questão feita pelo André Raí, de 15 anos, ele que pertence a duas mocidades, a do Lato Tereza e a do Centro Espírita Rita de Cássia. Pergunta dele é a seguinte: por que alguns centros espíritas não falam muito sobre alguns assuntos relacionados à doutrina, como, por exemplo, a sexualidade? Existem alguns centros que não falam sobre isso, pois já frequentou, dizendo ele, né, mais de 3 instituições espíritas, já foi em outras e fez visitas também, e há certos assuntos que, principalmente nas mocidades, pelo que eu estou entendendo aqui, evangelizações e mocidades, não falam principalmente por causa dos pais. É isso que eu queria saber. Por quê? Então, obviamente, o André Raí quer saber a sua visão, a sua opinião a respeito. Bom, eu não posso falar sobre todas as casas espíritas nem é claro. Outros centros espíritas. Lógico. No centro que eu frequento e os que eu conheço, é falado de todo o assunto. Inclusive, tem em algumas reuniões, periodicamente, a gente faz alguma reunião em que os próprios jovens escolhem os temas. E essa sexualidade, por exemplo, já foi abordada algumas vezes. Eu já participei de estudo em que eu fui o responsável pelo estudo e a gente falou normalmente sobre sexualidade, aborto e todo o tema relacionado à sexualidade na boa. Perfeito. É, o André Raí também faz uma outra pergunta, né? Ele pergunta sobre a lei de causa e efeito. Eu queria saber do espiritismo se eu faço algo ruim para uma pessoa, se pode voltar para mim, no caso, né, para ele, uma consequência em dobro, algo pior para ele, no caso, se ele fizer alguma coisa de ruim. Na verdade, a gente colhe o que a gente planta. E a lei de causa e efeito nada mais é do que ação e reação. Então, o efeito é proporcional à causa. Na verdade, quando eu penso ou quando eu quero fazer um mal a alguém, antes de ir na pessoa, aquele mal já está em mim mesmo. Eu já estou com aquele sentimento ruim, negativo, e isso pode provocar... A gente pode ter várias situações de doença, só porque eu pensei em fazer um mal para alguém. Já idealizou aquilo. Já idealizou e não vai voltar em dobro. Eu vou sofrer a consequência daquele mal que eu fiz. Certo. Então, olha só, a perguntinha. Eu queria saber se a gente realmente tem experiências fora do corpo enquanto dormimos. A pergunta é de Beatriz, 13 anos, do Geal. Enquanto o corpo físico dorme, descansa, o espírito não tem necessidade de dormir. Então, enquanto o corpo físico está lá na cama, deitado, dormindo, descansando, a gente, espírito, nós, espíritos, podemos sim visitar pessoas amigas, parentes, podemos visitar outros locais, outras cidades, outros países, inclusive. A gente pode sim, tem muita experiência fora do corpo físico. A gente trabalha, estuda, pratica o bem, quem se afiniza com o bem, frequenta lugares não muito agradáveis quando a gente tem esse tipo de pensamento. Então, sim, a gente realmente tem experiência fora do corpo enquanto dorme. Não falta o que fazer, né? Podemos dizer. Próxima pergunta é da Isadora, de 17 anos, da mocidade do Lar de Tereza. Existe mediunidade em sonhos? Bom, o que é mediunidade? O que é ser médium? É ser intermediário entre os dois planos da vida. Então, enquanto o corpo físico está lá dormindo, descansando, o espírito vai viajar, vai ter os seus contatos, visitar pessoas. Ele também pode ter informações sobre coisas que irão acontecer com a gente e com outras pessoas. Sim. Então, a gente pode sim ter contato com outros espíritos, tendo notícia, informações de algo que pode acontecer, que a gente pode modificar alguma coisa no nosso trajeto, nossa trajetória evolutiva. De repente, o amigo espiritual, o nosso próprio anjo da guarda, ó, toma cuidado, que se você tomar aquele caminho, você pode se dar mal, pode acontecer alguma coisa. Então, sim, a gente tem mediunidade de sonhos, sim, e a literatura espírita está repleta de exemplos. Maravilha. A Isadora, de 17 anos, do Lar de Tereza, faz mais uma pergunta. A pergunta da Isadora é a seguinte. Ela gostaria de saber se poderia, sem ser em termos de mediunidade, se comunicar com a pessoa que já desencarnou. O espírito desencarnado, ele se comunica de várias formas com a gente. Através da mediunidade, do médium, isso por terceiros, né? No caso, querem mandar uma mensagem para mim. Pode se usar do médium, uma psicografia, uma psicofonia, para que eu tenha essa notícia do meu ente querido ou de alguém muito próximo a mim que desencarnou. E pode ser também pela inspiração. A gente pode ser inspirado em várias e várias durante o dia, durante a noite. No sonho, a gente pode encontrar esses amigos, esses entes queridos, e pode ter informações dele. Então não é só pela mediunidade, psicografia, psicofonia, também pela inspiração e através dos sonhos também. Do sono, no caso. Perfeito. É, bastante está em sintonia, né, Sander? Qual o posicionamento da doutrina espírita sobre a alimentação carnívora? Essa pergunta é do Jorge, 19 anos, do Centro Espírita Seara Fraterna. A doutrina espírita não proíbe a gente de nada. A doutrina espírita nos mostra qual a consequência que a gente vai ter dos hábitos que a gente possa ter na nossa existência. O que a espiritualidade nos alerta, os mentores espirituais nos alertam, é que em determinados trabalhos na casa espírita, convém que não faça certo tipo de alimentação. E a carne é um deles. Principalmente a carne vermelha. Certo. No caso da desobsessão, é aconselhável que pelo menos 24 horas antes não se faça Não se alimente de carne vermelha. Trabalho de passe também. Evitar certos tipos de alimentação, comida mais pesada. Então, na verdade, a doutrina espírita não proíbe de nada. Simplesmente a gente tem que seguir os ensinamentos e prestar atenção no que vai fazer. É mesmo a questão da gente exercer nosso livre-arbítrio com sabedoria, né? Com responsabilidade. Bom, queremos aqui agradecer a participação do Sander Rezende, ele que é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz, em Mesquita, e conversou hoje com a gente sobre o tema afinidade, entre outros assuntos. Sander, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda ao Espaço Jovem. Algum recado final para quem nos ouve? Eu que agradeço a todos vocês do Espaço Jovem. Eu queria só falar para as pessoas procurar colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, se tornando pessoas melhores a cada dia que passa, praticando o bem e a caridade. Perfeito. Sandra, é o seguinte, é uma referência para, né, para quem precisar de mais informações? Bibliografia, enfim. O livro Espiritismo de A a Z, tem muita coisa com relação a isso, no livro dos Espíritos e no livro O Consolador, de Emmanuel. Também tem muita informação sobre esses assuntos. Maravilha, então. Conversamos com Sander Rezende, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. É natural e humano tentar fugir de nossas responsabilidades. É fácil atribuir nossos problemas a causas ou a pessoas de fora. Se você for imparcial e honesto, saberá, no entanto, que nada disso é verdade. Desconhecer a realidade dos fenômenos destrói a paz de espírito. E essa falta de coragem vai, pouco a pouco, corroê-lo por dentro. Aceitar sua parte de responsabilidade contribui para desenvolver serenidade, tranquilidade e confiança em si. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, e vamos à resposta do nosso quiz da semana passada, né? Na semana passada fizemos a seguinte pergunta: quantas perguntas constam na edição definitiva de O Livro dos Espíritos? Alternativa A, 1.019 perguntas. Alternativa B, 2.030 perguntas. Ou alternativa C, 1.980 perguntas. Tchan, tchan, tchan, tchan. Quero aqui registrar a grande participação de ouvintes nesse quiz da semana passada, viu? Esse quiz realmente bombou. Muito bom. Valeu mesmo. E, claro, para todos aqueles que participaram, ou mesmo para aqueles que não participaram e desejam saber qual é a resposta correta, Lise, por favor. Pois é, fiquem atentos e lá vai. Olha, 1.019 perguntas. Temos... Alternativa A. É alternativa A. Portanto, e quem é o nosso ganhador ou ganhadora? Temos ganhador, é um menino dessa vez, é o Edson de Oliveira, de Cordovil, daqui do Rio de Janeiro. Parabéns, viu? E boa Páscoa. Isso aí, Edson, parabéns mesmo. Receba o nosso abraço da equipe do Espaço Jovem. E você, Edson, irá ganhar como brinde do programa um exemplar do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O Edson tem um prazo de 10 dias corridos, incluindo finais de semana e feriados, a contar da próxima sexta-feira, dia 22 de abril, para passar aqui na rádio para retirar o brinde, né? Diretamente na portaria da emissora, trazendo um documento de identificação com foto. Então, esse detalhe, sexta-feira é feriado, sábado, domingo, tá valendo. Você, Edson, pode vir aqui na portaria da rádio no horário comercial para buscar o seu brinde, ok? Parabéns, Edson. E, né, fica aqui o agradecimento a todos que participaram do nosso quiz e que continuem participando. É verdade. Sempre. Continuem mandando suas mensagens, participem. Valeu! Espaço Jovem. Acabou-se o que era doce, né, Gustavo? Exatamente, Marcos. Sempre final do programa de hoje, né, do Espaço Jovem de hoje. Mas O que é bom também é que sempre estaremos de volta na semana que vem, não é isso? Exatamente, sempre às quintas e aos domingos, sendo que o programa da quinta é o programa ao vivo, né, o Pra Valer, e o domingo a reprise. Na quinta-feira e no domingo, sempre às 14h. Isso aí. Lembrando que hoje o programa foi gravado em função do feriado de 21 de abril. Dicas, Lizzie, o que nós temos aí para as nossas dicas de um consumo sustentável, dicas para uma vida melhor? Temos sim, gente. Anote aí, olha, dicas para a lavagem de legumes e verduras, viu? Nesse feriado, aproveite. Aí você dá uma geral... Você vai ter mais tempo para cozinhar, enfim. Pois é. Então, essas últimas devem ser selecionadas. As verduras. Então, verduras... E delas temos que retirar os pedaços machucados das folhas, né? Bem como as estruturas estranhas que possam existir, tais como lagartas, terras, entre outras coisinhas esquisitas lá que você encontrar por aí. Para isso ser feito, uma lavagem, né? Lave as folhas, né? Inicialmente em água corrente. Depois disso, recomendado... E folha a folha, né, Lisa? Folha, com certeza, folha. Pelo amor de Deus. Senão, não adianta. Não adianta, gente, pelo amor de Deus. É folha por folha e olhando com bastante cuidado, viu? E é recomendado deixar as verduras em uma solução que pode ser de hipoclorito de sódio. Anote a receita aí. Uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água durante 15 minutos. Para quem ainda fica ficar com receio do cheiro do produto de limpeza... E muita gente fica. É verdade. Tem esse detalhe. É verdade. Tem gente que nem usa nem para limpeza por conta do cheiro. E é só colocar os vegetais e depois em uma solução feita com 2 colheres de sopa de vinagre para cada litro de água. Sim. E deixá-los imersos por 30 minutos. Isso faz com que os organismos se soltem das folhas. Então, é só passar novamente em água limpa, corrente, né? Para eliminar esses micro-organismos, né? Da salada, né? Das folhas, e você prepara aquela salada bem gostosa. Ou, se preferir ainda, pode utilizar uma substância já pronta chamada hidroesteril, encontrada nos mercados próprios para lavagem de alimentos. O recomendado é colocar 2 gotas do produto em 0,5 litro de água e deixar por 15 minutos. E boa salada, bom apetite. É verdade. E detalhe, esse produto é encontrado. Muitas lojas de hortifruti granjeiros vendem. Então, se você não quiser ter todo esse trabalho, é só você comprar e colocar. E próximo mesmo às verduras ali, você encontra penduradinho ali, bem próximo, às hortaliças. É verdade. Semana que vem a gente fala dos legumes. É verdade. E quem quiser entrar em contato com a gente nesse feriado... Nesse feriadão, como fazer, Lízia? É fácil, né? É facílimo, gente. Anota aí, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, não precisa idade, não fique com vergonha, viu? Qualquer um pode participar. E deixa sua mensagem. Ou então vai lá no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br, viu? Participe mais. Isso mesmo. Não se esqueça de informar sempre a idade e de onde você está escrevendo. Isso. Ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Feliz Páscoa. Até semana que vem. É isso. Feliz Páscoa. Até semana que vem. E tudo de bom para vocês, viu? Beijo. Feliz Páscoa, galera. Até semana que vem. Moderem-se no chocolate, é, por exatamente. Favor, né? Olha, e é claro, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.